Meu amigo Carlão, alô, comadre Fabiana, prepara o café, que eu já tarde tô tomando aí, viu, café, mas meu amigo Jorge, forró do peão, que tem um apoio de Rony, compensado de MDF, o lugar certo, ideal e correto para vocês comprar. É aqui na Frei Benjamin, de frente ao Orfanato, Santa Catarina de Sena, restaurante bem bolado do meu amigo, é dos meus amigos, bem bolado, aí na Presidente Dutra, de frente ao Atacadão, como é o café, o melhor almoço da região, é restaurante bem bolado, o restaurante dos caminhoneiros, amigos, variedades Gomes, tem o melhor preço em cama, mesa e banho, é, você vem aqui na Vida Brasília, de frente ao Colégio Milton Santos, no da Patagônia, e também Codó, representação de sapato, apoiando o programa. E alô, alô, pra encerrar, pra Ivania, sua filha Ana Clara, a Ana Vitória, tá aí no Ribeirão, alô, Iraci do Sítio Coqueirinho, bom dia, alô, meu fera, tá ligado, manda alô pra Zito, locutor, e o compadre Vadim, a Jaunezinho Bicudo, e a dona Lúcia tá no Miro Cairo, a minha amiga Elisângela de família tá na Gameleira, o professor Arnaldo tá na UB6, o Reinaldo tá lá em Água Verde, o meu compadre Edilson de Lucaia tá ligado no programa, deixa eu ver quem mais, Mazinho, compadre Mazinho, olha, ontem as máquinas tiveram aí, tô sabendo, que as máquinas tiveram na Lagoa de Clemência, e a população aí, que desce na rua do cemitério, entrando aí para Lagoa de Clemência, a população chamou o maquinista só para passar as máquinas, porque tem uma casa lá que tem 6 doentes e o carro não entra, pois o maquinista não foi lá passar essa máquina. Que é isso, meu amigo? Se for questão do óleo, você fala que nós faz a vaquinha aqui, manda passar aí, tá legal? Mas não pode deixar a família em branco aí. Então o povo tá muito revoltado, muito agoniado lá na rua do cemitério, entrando na Lagoa de Clemência, 6h53. Não faça isso não, vai lá, passa essa máquina, pelo amor de Deus. Carlinhos Santos tá em São Paulo, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, ligado no Segura Peão, bora Renan Carvalho. Vamos embora, Miguel Mala do Salão de Miguel, na Rua Fernando Matos, no Centro de Conquista, tá ligado no programa, valeu Miguel, aquele abraço especial pra você. Hilda do Miro Cairo, valeu Hilda, um abraço pra você, Hilda. Mauro de Itaipu, valeu Maurão, tá na sintonia do nosso programa. Judite Edivaldo, lá no Ceasa, 40 do Açougue, no Mercadão. Todo mundo ouvindo o Segura Peão. Valeu, Peão, valeu, Conquista. Tá chegando o Jornal da Cidade com ela, Gabriela Santos, Robson Duval, a melhor voz de Vitória da Conquista, e também Roberto Silva, o melhor operador de áudio do Brasil. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do programa Segura Peão. Olha, só voltando um pouco esse assunto da máquina, que eu fiquei nervoso e agoniado. Se fosse para abrir um campo de futebol, era rápido, não era? Como é para abrir? Para limpar uma estrada, para dar acesso aos carros, buscar os doentes lá no corredor da Lagoa Clemência, não vai. É isso que deixa a gente meio agoniado, aperreado, né? Pois é, mas tudo bem, vai, essa máquina vai, viu? Pode esperar que essa máquina vai aí, com certeza o pessoal vai ter aí, botar a mão na consciência e botar essa máquina para limpar os corredores, descendo a ladeira de Maria Clemência nesse alto aí. Bom dia. Vambora, programa que fala mais alto, alô excelência. Ontem eu conheci meu amigo velho Marcos Vinícius, gostei muito dele, delegado, né? Seu delegado não pinda Tadeu não, viu? Então vamos embora, porque tá chegando o jornal com a equipe 10 do Rádio Brasileiro. E eu vou embora. Ei, Ricardo Simão, cacau com leite, bora. É no batuque do zabumba, é no rocado do fole, da meia-noite em diante, todo mundo bole, todo mundo bole, ninguém quer ficar parado, é um fungado da molesta, é um saco lejado, o sanfoneiro tocando, é o povo animado, logo alguém fica falando, é que forró danado, é que forró danado, é que forró danado, logo alguém fica falando, é que forró danado, é que forró danado, é que forró danado, logo alguém fica falando, é que forró danado, é que forró, logo alguém fica falando, é que forró danado, é que forró, logo alguém fica falando, é que forró danado. O chupone do filé! E quando é no outro dia, já tudo enfadado, só o senhor dono da casa é que tá zangado, porque veio o sanfoneiro de dentro trincado, caprichando na sanfona de olho vidrado. E ainda se ouve o grito em todo o povoado, e alguém sempre falando, é que forró danado, é que forró danado, é que forró danado. E alguém sempre falando, é que forró danado, é que forró danado, é que forró danado. E alguém sempre falando, é que forró danado, é que forró, é que forró. E alguém sempre falando é que forró danado. Ai, forró, ai, forró. E alguém sempre falando é que forró danado. Zabumba é no rocado do fole, da meia-noite em diante, todo mundo bole, todo mundo bole, ninguém quer ficar parado, é um fungado, da molesta é um saculejado, o sanfoneiro tocando e o povo animado, logo alguém fica falando, aí que forró danado, aí que forró danado, aí que forró danado, logo alguém fica falando, aí que forró danado, aí que forró danado, aí que forró danado, logo alguém fica falando, aí que forró danado, logo alguém fica falando, aí que forró danado, logo alguém fica falando, aí que forró danado. Eita! Seis e cinquenta e oito. Atenção, homens e mulheres, chegou a Catuaba Forte do Coronel, composta de cloreto de magnésio, catuaba, marapuã, matríbulo terrestre, pau de resposta e guaraná do Amazônia, que ajuda no tratamento do aparelho reprodutor masculino e feminino. A Catuaba Forte do Coronel ajuda a tratar a falta da libido e a impotência sexual, agindo na raiz do problema. Catuaba Forte do Coronel é um tratamento natural que também ajuda no combate à inflamação e você encontra em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Tem tudo para o seu negócio e sua casa no Mix Mateus. Jornal da Cidade. Oferecimento Angel Laser. Angiologia com tecnologia. Mix Mateus. Tem tudo para o seu negócio e sua casa no Mix Mateus. Farmácia de Manipulação Formulize. A qualidade que você sente. 6 unidades dentro de Vitória da Conquista, mais perto de você. Está entrando no ar. Jornal da Cidade. Os fatos, a notícia na hora exata. Tudo o que acontece em Conquista, no Brasil e no mundo. Jornal da Cidade, na Clube FM. 7 horas em ponto, bom dia para você ouvinte que está ligadinho na Clube FM. Está começando mais uma edição do nosso Jornal da Cidade. Hoje, quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. Eu sou Bárbara Francini e nós ficaremos juntos até as 8 horas da manhã com muitas notícias para você. Um giro pelas principais manchetes dos jornais. E vamos aos destaques desta quarta-feira. Mais de 3.300 crianças e adolescentes já receberam a primeira dose de vacina contra a dengue em Conquista. O ESB convoca aprovados em primeira chamada no cadastro de reserva do vestibular 2024. Programa Saúde Renovada entrega hoje 3 unidades de saúde revitalizadas em Vitória da Conquista. Hacker baiano é preso por invasão de sites do Senado, Exército e Tribunal Superior Eleitoral. Secretaria de Mobilidade Urbana interdita a rua do IFBA na UB5 para reparo emergencial da caixa de drenagem. E você vai ficar por dentro das notícias do mundo do esporte. Confere o plantão policial e participa do Jornal da Cidade através do nosso WhatsApp 77998080959. Jornal da Cidade, Rádio Clube. 7 horas, 1 minuto. Bom dia, Robson Duval. Bom dia, Bárbara Francini. Bom dia, meu querido amigo Roberto Criativo e meus ouvintes de Vitória da Conquista e região. Estaremos com vocês até as 8. Eu sei que posso iluminar, eu sei que posso transgredir, no caminho do bem unir as vidas. Por mais que tentem me parar, por mais que tentem me impedir, sou filho do Criador. Não tema a maldade do homem, não. Espero que... Gente, vamos falar de números. Olha, uma coisa me chamou a atenção essa semana, é o seguinte. A rede de saúde de Vitória da Conquista está completamente estrangulada por conta da epidemia de dengue. E chama a atenção, se você passar na porta do hospital de base, da UPA, você vai ver placas de todas as cidades da região e até de outros estados. Inclusive, né, as ambulâncias já vêm com a logomarca das prefeituras. Sabe o que isso significa? Significa que esse tão propalado crescimento de Vitória da Conquista tem prós e contras. Esse aumento populacional de Vitória da Conquista, que a gente tem comemorado décadas a fio, né, o crescimento exponencial de Vitória da Conquista, não tenha dúvida de que é uma coisa com muitos aspectos positivos. Nós temos aqui um polo de educação, um polo de saúde privada, saúde pública, de comércio, mas tem também um ônus, não é só bônus, né? Tudo tem ônus e bônus. Então, você tem uma cidade que, em determinados momentos, a gente pode classificar como positivo esse crescimento, mas em outros, não. Uma coisa é crescer, outra coisa é inchar. Não é? Você pode ter uma cidade que, em alguns aspectos, já está inchando, não é? Que é aquele crescimento que o poder público já não começa a dar conta, não é? Você começa a ter estrangulamento de mobilidade urbana e da rede de saúde nem se fala, né? Basta ter alguma coisinha diferente que a gente já não dá mais conta de atender toda a região. E quem fica prejudicada? A população de Vitória da Conquista. Aí eu fui para os números. Para ver esse movimento, não é, com os dados estatísticos do próprio governo, do próprio IBGE. A população de Vitória da Conquista é hoje 370.868, segundo o censo de 2022, que é o mais recente. Vocês sabem o que significa isso? Isso significa um crescimento de 21,19% em relação ao último censo de 2010. Então, Conquista cresceu um quinto em 12 anos em população. Não tem estrutura de serviços públicos que dê conta de um crescimento tão exponencial. Alguma coisa vai ficar para trás. E aí eu perguntei, de onde vieram essas pessoas? Os conquistenses não estão fazendo mais filho do que o resto do Brasil. Não é o caso. A Bahia, por exemplo, cresceu 0,83% em população nesse período, menos de 1%. E aí eu fui descobrir uma coisa interessante, gente, olha só. A população das cidades vizinhas está encolhendo. Conquista está inchando e as cidades vizinhas estão encolhendo. E estão encolhendo por quê? Estão encolhendo porque houve um condicionamento a capital regional e tudo está centralizado em Vitória da Conquista. A responsabilidade regional, que atrai divisas, é claro, melhora o mercado imobiliário, não tenho dúvida, mas chega um ponto que essa curva pode ser ruim. Depois eu vou explicar por quê, com o que está acontecendo na capital. Então, Planalto encolheu 4,23% no mesmo período que Conquista cresceu 21%. Vamos lá, vamos para frente. A população de Itambé encolheu 4,15%, né? A população da cidade de Iguaí, para vocês terem uma ideia, é uma cidade com um potencial turístico magnífico. Quem já foi a Iguaí sabe a quantidade de fontes nascentes, mas não tem estrutura. Por quê? Porque não tem nível educacional, não tem capacitação profissional. Então, uma cidade que em qualquer região próspera do país teria tudo para decolar, fica perdendo população. E também, Iguaí perdeu 17,63% da população dela, uma cidade pequena, em 12 anos. Essas pessoas foram embora por quê? Falta emprego, falta oportunidade num lugar que tem um potencial magnífico. Aí vocês estão entendendo agora de onde é que está vindo esse pessoal para a Conquista, não é? As cidades vizinhas, elas não têm uma gestão capaz de prender os seus cidadãos nas suas localidades. A única A única que apresenta um perfil diferenciado é Guanambi. Guanambi foi a única cidade aqui da região que tem o maior complexo eólico da América Latina hoje, não é? Tem algodão, botou lá uma universidade. Então, o que é que aconteceu com Guanambi? Guanambi cresceu. Guanambi é uma cidade que está ganhando população e é uma cidade que está se desenvolvendo, não é? O resto das cidades que não tem essa capacidade, Anagé encolheu também. Né? Anagé não encolheu, Anagé aumentou 0,06%, estacionou. Então você tem, em volta de Conquista, um cenário que o IBGE classifica da seguinte maneira: cidades encolhendo e Conquista inchando. Isso não é bom em todos os aspectos. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso para não acontecer o que aconteceu em Salvador. E o que foi que aconteceu em Salvador, Robson Duval? Aconteceu em Salvador que Salvador encolheu 10%. Salvador encolheu 250 mil pessoas a menos em Salvador nesse mesmo período. E o que foi atribuído a esse encolhimento de Salvador? Falta de segurança pública, falta de emprego, inflação acima da média nacional. Então, Salvador é hoje a vitrine de tudo que há de pior no país e foi, inclusive, classificada aí há duas semanas atrás em todos os noticiários como a pior capital do país. E aí as pessoas estão indo embora de Salvador. As pessoas estão literalmente indo embora de Salvador. Olha o potencial que Salvador tem em termos de turismo, história, não é? Mais um povo despreparado, não é? Uma governança em todos os sentidos, que é o espelho daquilo que está levando o Brasil para o buraco, né? Aqui é a matriz de tudo que não é que está afundando o Brasil. Você tem ali até as notícias ruins. Você vê agora, hacker baiano invade site dos tribunais. Você vê a OAS, você vê Odebrecht, aí você começa a ver as coisas que estão respiradores, e tem tudo Bahia no meio, né? Salvador no meio, e você vê por que Salvador está encolhendo. Mas eu quero chamar a atenção para a nossa cidade aqui, Vitória da Conquista, né? Para esses números e o que eles indicam. Então, sempre que a gente comemorar que Conquista está crescendo, lembremos, isso tem um custo para todos nós, cidadãos que residimos em Vitória da Conquista. Toda vez que essas cidades começam a encolher, porque não tem gestão criativa, Anagé, por exemplo, podia ter um polo pesqueiro, algum projeto lá naquela barragem, alguma coisa que atraísse população produtiva para a cidade, não é? Iguaí, como eu disse, é um potencial turístico incalculável, mas não tem um mínimo projetinho pequeno que seja para prender o habitante lá. Então, você tem uma fuga de população. Conquista, com a sua capacidade de progresso, está atraindo tudo isso e vai chegar um ponto que, se nós não abrirmos os olhos enquanto sociedade, enquanto poder público, vai acontecer a curva contrária que aconteceu em Salvador. A gente vai começar a perder população porque Conquista vai deixar de ser interessante para ser estressante, para ser uma cidade que não suporta, né, o inchaço que está sendo promovido pelo que está acontecendo ao redor dela. Nasci pra ser. Eu sei que posso iluminar. Eu sei que posso transgredir. Jornal da Cidade. Notícias do Brasil e do mundo. Se a doença está chegando pra te deixar mal, Rede Farmácia Bom de Preço. Se ligue, a doença não tem hora pra chegar. Rede Farmácia Bom de Preço pode lhe ajudar. Quando precisar, iremos até você. 3421-7553. 3421-7553. Rede Farmácia Bom de Preço. 3421-7553. Rede Farmácia Bom de Preço. Sua saúde em primeiro lugar. Rede Farmácia Bom de Preço. vem para quarta-feirão do Ortido Mix Mateus. Ofertas válidas para a vitória da conquista. Tomate longa vida, o quilo 6,99. Abacaxi unidade 4,99. Batatinha lavada 4,59 o quilo. Limão, o quilo 2,99. Repolho liso 4,99 o quilo. Peira d'Anjou, o quilo 9,90. Ovos e Ana 30 unidades 17,49. Quarta-feirão do Ortia no Mix Mateus, vitória da conquista. Dinheiro para quitar as dívidas e tirar você do aperto? No Vitória da Sorte tem. Essa semana você vai ganhar 60 mil. São 60 mil reais em dinheiro vivo te esperando no quarto sorteio. E ainda tem 3 mil no primeiro sorteio, 3 mil no segundo sorteio, 3 mil no terceiro sorteio e mais 20 prêmios de 200 reais no Super Giro da Sorte. Só custa 7 reais. Compre o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. Adquirindo Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor de Vitória da Conquista e a instituição Quatro Patas. Sorteio autorizado pela SRME. Vitória da Sorte. Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento, Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória, há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084. Clube FM. 7:13. Jornal da Cidade. Você bem informado. Um giro pelas principais manchetes dos jornais. E vamos aos destaques desta quarta-feira. O Estado de São Paulo. Justiça age contra a infiltração do PCC em empresas de ônibus. Folha de São Paulo, Câmara volta ao zero no PL das fake news, após Musk. O Globo do Rio de Janeiro, holding do PCC alcançava até transporte público em São Paulo. Tribuna da Bahia, chuvas, mais de 2.000 pessoas desalojadas ou desabrigadas em Salvador. Correio da Bahia, isolados e submersos. E o A Tarde de Salvador, Moraes nega pedido para isentar X de decisões judiciais. Agora 7:14. Só queria comentar que essa história de que o PCC, holding do PCC, gente, isso é Brasil, holding do PCC, né? Você tem, é um grupo de empresas associadas em torno de uma organização criminosa. E eu não duvido que, guardadas as devidas proporções e as considerações éticas, a eficiência administrativa de uma organização dessa seja melhor do que muitas outras que temos hoje no país. Mas não é só em São Paulo. Já conversei com vários integrantes das bancadas de segurança pública do Congresso. Não é só em São Paulo. Não é só transporte regular, não é? Transporte alternativo, transporte clandestino, PCC, transporte público, limpeza pública, precisa investigar o Brasil inteiro. Tem mais coisa aí. Agora é aquela história da tal da vontade política e da coragem, né, meu amigo? O cara pode ter vontade política, mas a coragem é desse tamaninho, vai mexer no vespeiro? Aí vamos ver. É hora do tempo e a temperatura. Na quarta-feira, o tempo apresentará características semelhantes ao dia anterior, com previsão de tempo chuvoso na primeira metade do dia no setor costeiro do estado, com tendência de redução de nebulosidade e predomínio de tempo firme no final do dia. Nas demais regiões, o dia terá predomínio de tempo firme ao longo do período. Quanto à previsão para a Vitória da Conquista, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima é de 19 e a máxima é de 30 graus. Jornal da Cidade. Cotações do dia. O Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro, encerrou com alta de 0,8% aos 129.890 pontos. O dólar encerrou a sessão com recuo de 0,5%, negociado a R$ 5,00 na venda. O euro fechou cotado a R$ 5,43, queda de 0,48%. Em Conquista, a saca de café do tipo despolpado está cotada cada a R$ 1.170. O café bebida dura, R$ 1.100. O café bebida Rio, R$ 1.000. A arroba do boi gordo em Itapetinga está cotada a R$ 210. Notícia. Notícia. Jornal da Cidade. 7:17. E transforme a sua vida e enfrente as varizes. Além do incômodo estético, elas aumentam o risco de trombose e úlceras de perna. Centenas já se beneficiaram com o nosso avançado tratamento a laser. Elimine a dor, o inchaço e o cansaço nas pernas com a Angel Laser. Tem uma recuperação rápida e menos dolorosa, promovendo pernas mais saudáveis e bonitas. Dê um passo em direção à transformação da sua vida agora. Ligue para o 77-3202-5179 ou para o 77-999-56-0651 e agende a sua consulta para começar sua jornada rumo a pernas revitalizadas. Responsável técnico Dr. Bruno Rosa, CRM 24247. Angiolaser, a sinergia perfeita de angiologia e tecnologia para você. Agora 7:18. E a vacinação contra a dengue foi iniciada em Vitória da Conquista na última quarta-feira, com a sobra das doses enviadas pelo Ministério da Saúde. E até ontem, já foram vacinadas 3.327 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Todas as 6.670 doses recebidas já foram distribuídas às salas de vacina das unidades de saúde do município, que estão fazendo a imunização desse público, somente no turno da manhã, enquanto houver estoque, exceto as unidades Vila Serrana, Urbicês, Pedrinhas e Jardim Valéria 1 e 2, que já esgotaram o estoque. Então, se você é aí, o seu bairro tem uma dessas unidades de saúde, Vila Serrana, Urbicês, Pedrinhas, Jardim Valéria 1 e 2, procure outro posto de saúde para se imunizar, porque nessas unidades de saúde não tem mais estoque de vacina da dengue. Já foram aplicadas todas as doses. 7:19. E falando em dengue, uma coletiva de imprensa realizada ontem apresentou novas ações para combater a doença aqui em Vitória da Conquista. A diretora de atenção básica, Ana Maria Ferraz, explica como o atendimento clínico vem sendo realizado em todo o município. Então, nós estamos com esse projeto, na verdade, de atendimento clínico voltado para as arboviroses, né? Conforme está posto no cenário epidemiológico desde o dia 26 de fevereiro, o município, através da Secretaria Municipal de Saúde, né? A prefeitura como um todo, vem evidenciando esses esforços para que isso aconteça da melhor forma possível para toda a nossa população. Então, agora com a questão da adesão ao projeto, né? Dessa grande parceria, como foi citada pelo Dr. Vinícius, a gente vem trabalhando com o critério mesmo, conforme está posto no protocolo do Ministério da Saúde, né? É quem norteia as nossas ações de atenção clínica a esses pacientes acometidos por arboviroses. Então, é o que está posto no protocolo do Ministério da Saúde e as nossas equipes estão aí a postos, treinadas, né, devidamente para estar realizando este atendimento e o devido encaminhamento dos pacientes para a realização dessas coletas que estão acontecendo nas nossas unidades de saúde, dentro de toda essa parceria que está posta, que a gente pode estar aí detalhando mais para frente. Chamar a atenção dos usuários, porque assim, a gente tem recebido às vezes algum fechado, demorou de entrar em contato ou não entrou, é importante a validação desse contato telefônico, ele precisa ser um contato que realmente funcione e que os nossos médicos consigam dar o retorno, né? O que que acontece? Quando não consegue o caixa ou chama e não atende, a gente deixa devidamente registrado em prontuário para que a gente também, em tempo oportuno, possa dar também essa devolutiva de registro, né? De contato realizado. O Biratã Oliveira, gerente-geral do Labo Laboratório, detalha como consiste o projeto. A ideia é justamente que juntos nós somos mais fortes e a iniciativa privada entrar para poder apoiar a população, né? Então o projeto ele consiste em que a UFBA disponibilizou os estudantes de medicina, onde vão fazer a triagem. E como a Ana mesmo colocou, já é o protocolo vindo do Ministério da Saúde. E a gente entrou nos pacientes que se enquadram no grupo B. Então é feita a triagem desses pacientes, o médico aí indica a realização dos exames. Na verdade não é o exame para ver se o paciente tem ou não a dengue, é o exame para fazer o controle desse paciente a nível de agravamento desse paciente. Então a gente treinou o pessoal em 4 unidades sentinelas da Secretaria de Saúde, e o paciente que se enquadra nesse grupo, ele faz essa coleta, onde a gente passa, pega esse material, leva até o laboratório, faz a análise desse exame e devolve esse resultado em até 40 minutos, uma hora. Em cima disso, os médicos avaliam se esse paciente ele tem a necessidade de algum protocolo de internamento, seja ele domiciliar ou seja ele hospitalar, e por telemedicina, juntamente com o Impermed e a Cicatriclin, ele é contactado, o paciente é contactado com isso e ele é direcionado para as devidas providências. E o secretário de Saúde, Vinícius Rodrigues, fala da importância das ações e parcerias com as instituições de saúde. Externar essa parceria com a Cicatriclin, com a Impermed, com a UFBA, com os hospitais da cidade, num momento em que a sociedade está toda preocupada, né, e voltada os olhos aí para a dengue, para as ações que o município vem fazendo, todos estão vendo o esforço que a Secretaria de Saúde está imprimindo no combate aí à dengue, às consequências da dengue. E quando a gente une forças, né, com empresas que estão preocupadas com a nossa população, a gente fica muito mais feliz e se sente ainda muito mais forte em saber que a gente tem uma sociedade que está preocupada com a população, está preocupada em fazer parte do poder público no intuito de ajudar os nossos munícipes, né? Veio num momento muito oportuno para que a gente possa ainda mais, né, ter mais força no combate à dengue e no atendimento à população, né? O governo federal é que é responsável por direcionar as vacinas, né, fazer o plano de vacinação nacional. Em relação à dengue, o governo federal não contemplou Vitória da Conquista. Pior que estejam nossos números, né, no sentido de notificações, né, e casos graves, a gente foi esquecido aqui em Vitória da Conquista. E recentemente, os municípios que foram contemplados tiveram sobra de vacina, não tiveram condição de vacinar a sua população de forma eficiente e eficaz. E a gente recebeu com muito gosto, apesar de serem sobras, né, com muito gosto essas vacinas, né? A gente esperava até 7.800 doses, vezes vieram 6.800 aproximadamente. Até ontem a gente já tinha passado de 3 mil doses aplicadas. Provavelmente essa semana a gente acaba com essas doses, né? Assim, pelo volume de vacinação que está acontecendo diariamente, e a gente já está solicitando ao governo mais vacinas. A gente abriu todas as unidades de saúde no período noturno, a gente abriu 4 sentinelas, depois mais 4. Todas estão abertas no período vespertino. A gente tem funcionado unidades, 2 unidades também nos sábados e nos domingos. As ações do município realmente foram ações fortes, robustas, né? A gente esperava que o Estado tivesse montado aqui uma tenda de hidratação, como foi prometido, né, em reunião, né? Não foi prometido abertamente, mas em reunião houve essa promessa, e até o momento a gente não percebe essa ação do governo do Estado, né, da tenda de hidratação, mas a gente vem tomando as nossas providências. E foi nessa de aumentar as ações que surgiu esse projeto, essa parceria muito importante, né? O Labo está muito forte com a gente aí, doando coletas, inclusive, né, para que a gente possa desafogar a rede. A gente sabe do volume de pacientes que tem chegado no LACEN para colher exames. Quem trabalha no hospital de base sabe do volume também de exame laboratorial que é colhido lá. E quando a gente vê uma empresa comprometida aí com a saúde Vitória da Conquista, fazendo essa doação, colocando o médico para atender, colocando o médico para revisar exame, a gente vê que a gente não está só nessa briga e que toda a sociedade conquistense está junto aí, brigando contra a dengue, contra o mosquito, e a gente fica muito feliz. Clube Notícia, Jornal da Cidade. 7:26 e a farmácia Formulize conta com 6 unidades em Vitória da Conquista, ampliando assim o seu atendimento para toda a região. Além de prezar pela qualidade, a Formulize também se preocupa com as questões socioambientais, sendo a empresa amiga da Casa do Amor e também do Recicla Conquista. A Formulize se destaca por ser a pioneira na campanha de descarte consciente de medicamentos. Formulize, a qualidade felicidade que você sente. 7:26 e vamos a um rápido passeio pelo nosso WhatsApp. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem e participar do Jornal da Cidade. É o 77998080959. Vamos lá, Robson. Pois é, temos aqui o Zequinha do Santa Marta. Ele está dizendo o seguinte, que a cidade inchou e a agricultura da região encolheu. Um exemplo, a cafeicultura. A cafeicultura, ela obedece a parâmetros, às vezes até internacionais, né? Que é preço de café, preço de exportação. Então, a gente não pode controlar. Mas tem coisas, Zequinha, aqui dentro, não é? Que a gente precisa ficar atento, principalmente à rede de saúde, que ela serve toda a região. Nesse aspecto, a cidade inchou. Mas em outros, ela realmente cresceu, não é? Nós não podemos negar, por exemplo, que para o comércio, uma circulação de uma população flutuante como tem Conquista é uma coisa positiva, gera emprego, né? Nas épocas de Natal, Dia das Mães, São João agora, nós provavelmente teremos um aquecimento do comércio local. Então, não é tudo negativo, mas tem coisas que precisam ser observadas com mais atenção. Não é só inchar, a cidade cresce em muitos aspectos e incha em outros. O problema é não deixar o carro sair do trilho. 7:28 e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informa a interdição da rua Sérgio Vieira de Melo, a rua do IFBA, ali na Urbi 5. Isso acontece devido ao rompimento de uma caixa de drenagem na via. Durante a execução da obra, que tem previsão de até 15 dias para ser concluída, a rua vai estar sinalizada com orientações para os motoristas e transeuntes. Com a interdição, o trajeto do transporte público também vai sofrer alterações. As linhas D30, P50, P54, R01 e R06 sentido Urbi 5 subirão à Avenida 36, convergindo à esquerda na Avenida Copacabana e retorna ao itinerário original pela Rua Corcovado. Os veículos não descerão pela Via Coletora. O mapa completo das alterações pode ser consultado no site da Prefeitura, pmvc.ba.gov.br. 7:29 e vamos a um rápido intervalo. Jornal da Cidade volta já. Jornal da Cidade. Transforme sua vida e enfrente as varizes. Além do incômodo estético, elas aumentam o risco de trombose e úlceras de perna. Centenas já se beneficiaram com nosso avançado tratamento a laser. Elimine a dor, inchaço e cansaço nas pernas com a Angio Laser. Tenha uma recuperação rápida e menos dolorosa, promovendo pernas mais saudáveis e bonitas. Dê um passo em direção à transformação da sua vida agora. Ligue para 77-3202-5179 e agende a sua consulta. Angio Laser, a sinergia perfeita. Feita de angiologia e tecnologia para você. Responsável técnico, Dr. Bruno Rosa, CRM 24247. Saber viver, sorrir e sonhar, caminhar ao sol, aproveitar e a cada dia mais realizar. Viva mais, curta mais, mais música, esporte, mais lazer. A Unimed vai estar aqui, ajudando a cuidar de você. Unimed do Sudoeste. Cuidar de você. Esse é o plano. Ajudando a cuidar de você. Vem pra quarta-feirão do Ortido Mix Mateus. Ofertas válidas para a vitória da conquista. Tomate longa-vida, o quilo 6,99. Abacaxi unidade, 4,99. Batatinha lavada, 4,59 o quilo. Limão, quilo 2,99. Repolho liso, 4,99 o quilo. Peira d'anjou, quilo 9,90. Ovos e Ana, 30 unidades, 17,49. Quarta-feirão do Ortia no Mix Mateus, o Vitória da Conquista. Jornal da Cidade. Oferecimento Angel Laser. Angiologia com tecnologia. Mix Mateus. Tem tudo para o seu negócio e sua casa no Mix Mateus. Farmácia de Manipulação Formulize. A qualidade que você sente. 6 unidades dentro de Vitória da Conquista, mais perto de você. Clube FM. 7:31. Jornal da Cidade. Você bem informado. Esportes, Jornal da Cidade. Bom dia, José de Oliveira. Olá, equipe e amigos do esporte. Um bom dia. 10 de abril, dia da engenharia mundial da homeopatia e do engenheiro militar. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveimar. Libertadores da América para hoje. Embalado pelo título do Campeonato Mineiro, Atlético agora foca na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, a equipe recebe o Rosário Central da Argentina pela segunda rodada do Grupo G. Jogo programado para as 19 horas na Arena MRV, que será palco de uma partida internacional pela primeira vez. Também estarão jogando às 19 horas Cerro Porteño e Alianza de Lima no estádio General Pablo Rojas. E às 21h30 o São Paulo faz o seu primeiro jogo como mandante na atual edição da Libertadores. O tricolor paulista vai receber o chileno Cobresal no Murumbi buscando a sua primeira vitória. Já Flamengo e Palestino entram